Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ele pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Jurassic Combo no ar, meus caros internéticos. Sim, um momento loucura, desmiolada e sodomia do Jurassic Cast. Onde nós tocamos o terror no bom senso e nos bons costumes. Estão comigo aqui nesta conversa maluca, Brunão, Yasmin e Melina. Crianças, se apresentem. Só agregando valor ao camarão, ao podcast. Viado, filho da puta. Só uma coisa, essa quem falou primeiro foi a Melina. Viu? Você viu? A gente fala, a gente dá deixa antes pro Brunão, aí, ó. Passando o rosto, se fudeu. Então cara, todo mundo quis agregar valor. Esse viado da Yasmin foi do âmago, não foi, Bruno? Foi. Roubou mas tudo bem, problema não. Força. Mas por quê? Por quê? Por quê? Posso ver por quê? Você ia usar isso? É porque eu fui trabalhar numa rave, quinta-feira agora, aí eu vi um rei do camarote, sabe? Sério? Com direito a champanhe que brilha e tudo. Aí eu fiquei muito, caralho, tem que falar, agregar valor em alguma coisa. Eu fui passar desodorante hoje, aí eu falei, cara, eu acabei de agregar valor ao meu sovaco, só pra... terem uma noção. Caraca, mas que filho da puta, né, velho? Como é que pode existir um ser humano tão patético, né? Não é, velho? Pra ficar tirando onda e porra de inveja, velho. Vai tomar no cu, cara. Ah, você cara, sabe, né? A pessoal tem inveja, velho. A pessoa tem inveja do quê? Da tua careca? Da tua cara de pamonha? Porque é o sujeito com a maior cara de pamonha que eu já vi na minha vida. Ele tem cara de broxa, não tem cara de tem, broxa? Tem, ele tem cara mongol, de que, mongol, ele, certeza. Ele tem cara de que gosta que a mulher penetre ele, sabe? Sim, bota cinta caralho. Né, é, bota cintaralha aí, bota. Porque você sabe, tem que agregar valor ao cu. Coisa patética. Inferno, a gente véio. Podia falar sobre isso. O que vocês acham da gente abrir o programa? Já estamos falando, já começou, né, velho? Não, mas então leia uma notícia qualquer, não, só não pra gente precisa situar. Ler, não precisa ler. Todo mundo sabe, o rei do camarote é um desgraçado que saiu numa reportagem da Veja São Paulo que ele gasta a partir de 50 mil reais até o infinito por noitada em São Paulo. E tem que ter mulher, tem que ter Instagram e tem que ter champanhe. Isso, que e ele fica se perfazendo e dizendo que essa é a vida que todo mundo queria ter e dizendo que ele é o fodão porque ele tem essa vida de merda onde ele gasta 50 mil reais com jogos, prostitutas e videogames, sei lá. Isso, ele precisa gastar 50 mil reais para as pessoas aturarem a presença a merda de vida que ele é. É, exatamente, porque no dia que esse puto perdeu o dinheiro dele, meu amigo, vixe. Não adianta ninguém da família pedir pra entrar, pois não pretendo nenhum dos meus... Esse idiota, ele, cara, ele tá, eu tava lendo esses dias no G1, que parece que ele tava querendo ir embora do Brasil, por causa, assim, a vida dele virou um inferno, ele perdeu o cliente, o bicho não tem mais paz no trabalho dele. Ele teve que apagar o Facebook dele, o Instagram dele. Ai, que desgraça. Porque a galera tava pegando pesado, velho. Mas lógico, tem mais meu, é que pegar. O cara faz uma merda dessa e quer que nego bata palma? É. Na boa, como é que você participa de uma reportagem dessas? Se perfazendo de trabalhando. De reizão, não, não. Assim, você faz uma reportagem dessa em um país onde, velho, a renda per capita de uma família é de, sei lá, 100 reais. Onde 80% da população trabalha 40, 50, 60 horas por semana. e chega no final do mês e não tem conta pra fechar. Cara, esse tipo de idiotice cai bem na Suíça, na Suécia, nos próprios Estados Unidos, Holanda, na Alemanha, aonde o estilo de vida desse palhaço é até concebível, cara. Agora, você fazer esse tipo de coisa achando que é brincadeira, cara, isso ofende o ser humano. Achando que é gracinha, né? Achando que é engraçado, ah, ah, ah, você é pobre. Velho, tem nego morrendo em linha de trem, tamanha superlotação. As pessoas estão morrendo à torta e à direita por causa de violência. E esse Zé Buceta, e eu, por favor, eu peço pra não tirar o palavrão, porque isso é um Zé Buceta, um cara desse, andar com o Charles Henrique Pédia como segurança. E achar que tá abafando, não, porque eu tenho meu segurança. Velho, o Charles Henrique pede aí, sei lá, cara, o Toninho da sinuca. Você ficou sabendo, Calaveira, que esse desgraçado parece que tá sendo processado pela ex-mulher e pela filha. Por bater nelas. Por ter espancado elas. Olha que ainda, além de tudo isso, ainda é um idiota. Ainda é um covarde, né? Um covarde, velho. Um desgraçado. Olha, o que, que você não acha, velho? Uma pessoa que paga 50 mil reais pra ter a presença daquilo que ele chama de amigos e andar com dois seguranças que parece que saíram, sei lá, dos Blue Brothers. Você acha que uma pessoa dessa é o quê, velho? É, pois coitado. É. Um babaca, né, velho? Velho, os mano de São Paulo, mas devem estar caçando esse bicho numa sagacidade tão grande, velho. Os Corinthians, né, velho? É, pela risada da Melina, eu acho que é verdade. É, sim. A gente já tá aqui com os pau na mão. Eu e o alto comando. Pra pegar. E o alto comando, velho. Olha só que... Olha só que desgraça, velho. Não aqui é, velho? Eu e o alto comando. Cara, a minha birra maior com esse filho dessa catilanga, desse desgraçado que apareceu, é que ele veio falar essa porra de agrega valor no camarote, e essa merda virou uma febre em qualquer lugar, e tudo agora é agrega valor. Cara, todo mundo fala que agrega valor. Essa porra desse modismo do caralho. Cara, você tá se sentindo da mesma forma que eu quanto ao recalque. Eu, por exemplo, recalque é uma expressão dentro da psicanálise. Quando você recalca as emoções, quando você recalca as suas experiências, você pode desenvolver traumas e aí desenvolver neuroses, um monte de coisa. Eu não posso mais usar a porra da expressão, porque toda vez que eu viro e falo assim, você está com recalque, eu lembro na hora de uma vagabunda dançando funk do meu lado, mas aparece, ela materializa assim do meu lado. Plato. A internet é isso. Mas daqui a pouco passa, amanhã ninguém mais vai lembrar. Tem gente que usa recalque de uma forma correta, e ainda é engraçado. Eu não acredito que eu vou dizer isso. Mas na verdade verdadeira, o funk usa a expressão recalque mais ou menos como a expressão correta. Que são pessoas que se tolhem, entendeu? Que se proíbem, coisa desse tipo. Isso é um recalque. E o que essas arrombadas do funk estão querendo dizer é que as recalcadas que são as mulheres que seriam assim. Então assim, elas não estão erradas, entendeu? É. O problema é que não dá, velho, pra eu chegar no consultório e falar assim, ô minha senhora, a senhora é uma recalcada, a mulher vai olhar pra mim e vai falar o quê? Falar assim, o quê? Eu sou a Anitta, eu sou a Tati Quebra-Barraco, eu sou quem? Vai me falar quem? Eu não posso mais usar essa expressão. Fala expulsar as invejosas. Expulsar as invejosas. Eu não posso. Eu tô triste, Bruno. Vai lá, Bruno. Realize seu sonho sexual. Universitário vai perder a virgindade anal em performance artística. Olha que graça. Um estudante de artes da faculdade de St. Martin's Art School, em Londres, vai fazer uma performance única. Clayton Petit, não sei, 19 anos, perderá a virgindade anal na frente de 100 pessoas em uma galeria de Londres. O nome do projeto é Art School Stole My Virginity. Escola de arte roubou minha virgindade. Que tesão. Cleito, que está no segundo ano do curso, contará com a participação de um amigo para colocar a performance em prática. Ele ia precisar realmente de um amigo, de um pau amigo para fazer a performance. Não dá para fazer sozinho. Os dois já avisaram que não vão usar camisinha. É mamilos, polêmicos. Não. Que caralho, vão usar. Puta que pariu. Ah, sim. Ah, que vão usar. Graças a Deus. Como se fosse mudar alguma coisa na performance, né? Olha só que graça. A chave da arte performática é que ela só deve ser performada uma vez. E perder a virgindade é a última coisa que vai acontecer em uma única vez na vida de uma pessoa. Explicou... Na verdade, não, hein? Existem várias cirurgias de reconstrução aí. Acho que no cu não é meio difícil, né? Sei lá. Explicou Clayton em uma entrevista ao site britânico Daily Mail. Do jovem britânico que está há 3 anos planejando sua performance, pretende fazer uma sessão de perguntas e respostas após o ato. Eu segurei minha virgindade por 19 anos e não vão perdê-la levianamente. É como se eu estivesse perdendo, na verdade, o estigma que há em torno disso. Justificou o artista que está sendo criticado por sua ideia, considerada controversa. Culturalmente, damos muito valor à questão da virgindade. Eu decidi usar a minha para criar uma obra única, com a qual pretendo estimular o debate sobre este tema. Acrescentou. Apesar de ter saído na imprensa, Clayton ainda não informou seus pais sobre o projeto. Puta, que, no entanto... Não, já o pai foi... dele, imagina o pai dele lendo o jornal, indo buscar o jornal assim de manhã, de roupão, chinelinho. Aí o vizinho, teu filho é viado, hein? Aí tipo, o pai, tipo, que porra é essa? Tal, ele abre assim a página da cara desse moleque. Olha, gente, nada contra ser viado. Assim, não. Nada contra. Mas, gente, né? Faz isso. Mas assuma que você, né? Assuma que você é viado. Que você gosta de homens, que você quer ser um homossexual. E, velho, faça isso com o seu parceiro, na intimidade do seu lar, curta esse prazer. Não queira mostrar isso e dizer que é performance, entendeu? Porque não é, isso não é arte. Dar a bunda não é uma arte, seu filho da puta. Comer o cu é uma arte, bicho, que é pra pouco. Não, mas tipo, na hora assim, do debate vai ser interessante se alguém lançasse essa questão no meio da peça, da obra, da pessoa. Cara, sabe qual ia ser a primeira pergunta que eu ia fazer? Deu vontade de cagar? Todo mundo que já levou, pelo menos com quem eu já conversei, que já levou uma bisnagada, falou que dá uma puta vontade de cagar. Eu ia perguntar se deu vontade de cagar. Não, a vida eu vou querer cagar. E tu, Bruno, já deu vontade de cagar? Não, nunca deu vontade de cagar, cara. Que pergunta que você faria lá pro rapaz exótico? Eu ia levantar e falar, velho, isso não é arte, seu filho da puta. Você só deu a bunda na frente de 100 pessoas, seu idiota. Ah, tem gente que faz isso na frente de mais pessoas, dependendo da boate, né? Cara, os lugares que também ele frequenta, né, velho? É, um monte de... vou falar que é artista também. Você sabe qual é a escola? Você sabe qual é a vertente de arte desse cidadão aí? É a mesma da Yoko Ono. Eu quero pedir, por favor, pro editor colocar Yoko Ono cantando. Bota aí, por favor. Isso é tida como uma artista plástica. Uma vez eu tava nessas viradas culturais, né? Acho que era na Casa das Rosas aqui em São Paulo. Juro pra você, eu tava na porta do lugar, né? Aí eu entrei, ia ter um sarau. Tinha um cara, todo sujo de tinta colorida. Assim, um círculo, devia ter, sei lá, 20 pessoas em volta dele. Aí ele tinha tipo um tamborzinho, assim, que ele ia batendo e espirrando mais, tipo, mais tinta colorida em cima dele. E ele ficava batendo aquele negócio, aí espirrava a tinta, ele passava a mão na cara assim e gritava... Ah! Ah! Cara, eu vi 2 minutos disso, eu olhei pra cara do pessoal, dei meia volta e fui embora, cara. Fez bem. Não, gente, sério, você que, enfim, frequenta e faz... por quê? Pra quê? Sério. Eu sei pra quê. É o tipo de pessoa que não tem talento nenhum pra porra nenhuma, mas quer se envolver. Como arte é uma coisa extremamente subjetiva, aí qualquer um pode virar e falar assim, peidei. Pô, isso foi arte. É, só porque tá num palco é arte. É, não faz sentido nenhum. Qual é a próxima coisa que vou inventar agora? Agora, Brunão, você tá ligado qual é o perigo disso aí que esse cara tá fazendo, né? Não, vira moda essa porra. Estão querendo impor a dadação de cu à sociedade. Eu estou falando... Eu tô falando que até o fim dos meus dias, dar o botão vai ser obrigação. Vai ser tipo Admirável Mundo Novo. Na verdade, vai ser o contrário. Quem não deu é perseguido. Eu queria só abrir um parêntese por causa da questão da virgindade, né? Porque, sei lá, você dá pra quem você quiser, com quem você quiser, na hora que você quiser. Mas o tanto de gente que faz enxame em cima disso. Porque já teve a meninazinha que deu pro cara por causa de R$1 milhão, que eu achei muito bem feito. Ah, mas tem um monte de gente que tá leiloando agora, né? Pois é, cara. Virou artigo de boutique, velho. Agrega valor à relação. Ao toba. Eu não tô falando que eu dei pra uma pessoa super especial, sabe? Eu devia ter esperado mais um pouquinho em vez de ficar largando minha pepeca no mundo. Mas, sei lá, era pra ser um negócio mais... Melhor. É, melhor. Você faria isso numa performance artística, maluca, britânica? Pra todo mundo ficar vendo minha bunda gorda? Deus me livre. É arte, você pode falar isso, é arte. Jesus. Não, esse tipo de notícia me desanima de um jeito da humanidade, velho. Vocês não têm noção. Não por o cara tá querendo perder a virgindade anal dele, mas por ele estar querendo fazer disso um espetáculo. Isso... Não, e só pra 100 pessoas. Só pra 100 pessoas. Fazer um evento. Por que não transmite ao vivo logo? É. Via satélite. Streaming YouTube. Streaming YouTube. Tá aí o hangout no Google. Faz um hangout no Google. Não é? Aí não, aí a gente fica sabendo dessa merda e... Ah, mas não, vem cá, pessoas deixa eu entender. Vão... Peraí, o cara vai, tipo, penetrar e ficar ali, o cara vai bombar, vai gozar, como é que vai ser? Vai ser uma relação sexual completa? Vai ser completa? Uma relação sexual, exatamente. Virou arte, Calaveira. Dar o cu virou arte agora. Quando você faz esse fuzuê todo em cima disso, aí é que a porra não vira algo anormal. Na Augusta, então, tá cheio de artista, gente. Se for levar por esse lado. Nossa, nem me Mas lembro. Mas é lá, lugar. É ao vivo, assim? Ah, tem lugar que é. Sem nem pessoas? Precisa ser lá. Às vezes até mais, sei lá. Não frequenta esse tipo de lugar. Não, mas... não. Frequenta. Frequenta que você sabe. Há relatos de que mais de 100 pessoas. Então tá cheio de artista lá. Você como levar é que tu por essa sabe? Se você levar por esse lado... Eu tô te fazendo uma pergunta. Como é que você sabe? Porque eu converso com as pessoas que frequentam certos lugares, ué. Chutei maçã dos Beatles. Ô, Brunão, como é que surge uma conversa dessa numa roda? Rapaz, outro dia eu fui no Augusto, você não acredita, eu tava passando por lá, e aí de repente tinha um cara assim na porta assim, bucetada na cara, bucetada na cara, bucetada na cara, aí eu falei, por que não, né? Aí entrei. Quando entrei lá, rapaz, era enganação, era pausada no cu, velho. Tomei o... E assim você vai descobrindo, Calaveira. Mas eu vi duas pessoas trepando no meio da rua um dia desse. Eu acho que foi quarta-feira da semana passada. Olha aí, Fortaleza. No ônibus, aí eu peguei o ônibus, aí tava lá os dois mendigos se comendo. A luz do dia. E o cobrador não foi lá tacar água. O chinelo nele? Aí, como sempre, né, aqui no Ceará rolou um belo gritinho e a galera, tá comendo mesmo, né? Aí o cara deu um sinal de joinha e continuou metendo na mulher. Eu achei assim... É, cara, porra, eu já tô na merda, tô fudido, moro na rua, eu tenho que ter direito de comer a mulher em paz. Mônica, E aí, Brunão? É outro que é filha da puta, velho. Ô, paizinho de merda, velho. Vou te contar, cara. Quando eu li essa notícia, eu fiquei tão indignado, cara. Cara, é um povinho bunda, né, velho? Brasileiro? Não, rapaz. Nossa não, senhora. Eu sei quem foi. Isso aí foi um plano infalível do Cebolinha. Do Cebolinha, né, velho? Ele cansou de roubar o Sansão, roubou a Mônica direto. Vou te contar, velho. Lê a notícia, meu querido, lê a notícia. A notícia aqui já é a de terem encontrado, né, a estátua. A polícia militar encontrou a estátua da personagem Mônica furtada na última sexta-feira da rua Oscar Freire, no bairro Jardins, em São Paulo. O boneco estava às margens de um córrego em um terreno baldio na região central de Guarulhos. Segundo o soldado Emílio Barbieri Ramírez, responsável por encontrar a peça, a estátua está em bom estado. Só alguns arranhões por conta do transporte. Consegui perceber também que há uma pequena rachadura na orelha do Sansão, coelhinho que a Mônica está segurando, diz Ramírez. Percebe-se aí que o nosso soldado Ramírez lê as historinhas da Turma da Mônica, pois ele sabe o nome do coelho, né? Sim. Uma equipe da perícia foi chamada para o local, o boneco será encaminhado para o primeiro DP, onde depois será devolvido para o artista plástico Lobo, autor da peça. Ela estava jogada nesse terreno baldio, como o lugar não tem casa, não tem nada perto, acho difícil identificar quem deixou a Mônica aqui, afirmou. Toda decorada com estrelinhas e a cara do seu pai estampada no vestido, a obra é uma das 50 produzidas por artistas escolhidos por Maurício de Souza, cartunista, e que criou a personagem há 50 anos, inspirado na própria filha. A exposição urbana Mônica Parade é para comemorar meio século de criação da Baixinha Dentuça. As esculturas personalizadas foram espalhadas em todas as regiões de São Paulo, cada uma com a versão diferente da Mônica. Na Oscar Freire, local escolhido para colocar a obra, foi em frente à lanchonete Frevo, na mesma região de lojas de luxo como a Montblanc. Foram necessários 7 dias para que a obra, feita de vidro com 1,60m e cerca de 15kg, ficasse pronta para ser exposta. Para ser roubada, no entanto, bastaram menos de 3 horas na rua mais chique da cidade. A Polícia Civil pediu imagens de câmeras de segurança aos comerciantes da rua Oscar Freire. Os vídeos servirão para a polícia identificar quem furtou a estátua. Até o momento, ninguém foi preso. Sabe o que tá aparecendo, cara? Esse lance, tipo, de se beber não chama caso. Chama o CSI. Tipo, os moleque lá... vamos sacanear e rouba a Mônica. Foi uma aposta. Eu ia falar isso agora. Isso aí não é coisa de mano, isso aí não é coisa não, de Corinthians, senão não. Senão ela não, ia ter cara, depredado, isso é coisa ia ter de quebrado. Filho da puta. Isso é coisa de fininho de papai, sabe? Que, ai, que legal, vamos roubar a Mônica, porque nós somos paulistas muito trulo, meu. Sabe, certeza que isso foi, velho. Cara, é por isso que eu tô dizendo, cara. Quando eu falo que é um povinho bunda, não é porque é o povinho, assim, o cara das não mais é, baixos. Não é a classe, não é a baixa você fala classe, povinho. Não, cara. É o espírito. É o espírito de porco desse povo, velho. Que, tudo bem, eu posso estar generalizando, tô. Mas infelizmente, cara, é só o que a gente encontra, cara. É casos assim, de espírito de porco, desgraçado, que tem que meter a mão no que não é dele, velho. Só pra fazer zoeira, só pra fazer... É o mesmo babaca que vai agregar valor no camarote, entendeu? Exatamente. É esse povo de merda que tem mas, nesse velho, país. Mas o que você quer? Pra um povo onde o genuíno e o outro lá foram presos e aumentou em 200% a filiação ao PT, velho. Você vai esperar o quê de um país desse, cara? Pois é, velho. Os caras foram... Velho, tem filmagem, tem prova, tem testemunha de que os caras roubaram. Tem tudo, velho. Tem tudo. Tudo que qualquer país no mundo que exista um tipo... A menor... ao menor conhecimento de justiça pode que existe seriam condenados. Isso, é. Seriam condenados. Já tem todas as provas mínimas para eles serem condenados. Aí eles vão presos e vão como presos políticos. Cara, a foto desses dois, velho, no jornal tá muito engraçado. O genuíno, ele tá sendo preso pela ditadura. Ele ficou gagá. Ele, sei lá, acho que ele teve um choque. E ele tá achando que ele tá sendo preso pelos milicos. Que eles estão achando que eles são presos políticos. Então, enfim, se um país onde uns canalha desses são presos e viram presos políticos, e o partido que protege eles ganha, sei lá, dos 12 mil intenções de filiação em, sei lá, menos de 24 horas os caras foram presos, é um país desse, é Mônica, velho. É o de menos. Pois é. Mônica velho. É o de menos. Porra, pois é, entendeu? Quando eu reclamo do povo, o povo em geral, eu sei que tem muita gente que não faz parte disso. Eu tô generalizando. Eu não faço. É pra chocar. É pra chocar mesmo, entendeu? É pra que quem não faz parte se revolte com quem faz parte dessa merda e não incentive, ou não aplauda, ou não compartilhe um desgraçado desse do camarote, entendeu? Por que que esse filho da puta só ganhou destaque, velho? Tudo bem que foi um destaque que arruinou a vida dele, ótimo, achei ótimo. Mas por que que a gente dá tanto destaque a esses merdas, cara? Porque nós somos idiotas, cara. Porque nós gostamos dessas merdas. Nós, eu digo assim, não eu, mas em geral, o povo gosta do que é ruim, velho, do que é mal feito, das trollagens, dos ruê BR, velho. É, brasileiro gosta desse tipo de babaquice. Brasileiro gosta de mal feito. Desse tipo de babaquice, velho. É, exatamente. Ah, cara, tá aí o YouTube que não deixa a gente mentir, tá, né? Tá aí o YouTube que não deixa a gente mentir. Quantidade, cara, de bosta. Eu falo mesmo, a quantidade de bosta. Aí a outra vem vagabunda, bota o peito pra fora. Ai, meu Deus, eu sou gamer. Aí vem a virgindade e bate peito pra caralho, entendeu? Aí vira e tudo, meu Deus, ela gosta de videogame e fica batendo peito pra caralho. Essa porra desse país tá desse jeito por causa disso. Pois é. Olha, essa porra desse país nojento do cara, velho. Eu odeio o Brasil! Eu odeio o Brasil! Eu odeio o Brasil! Se eu pudesse ter ficado em San Diego, eu ficava. Eu juro por Deus, eu odeio. Eu só voltei por causa da minha família. Mentira. Senão eu ficaria lá. Mas eu com certeza eu iria tentar, sei lá, uma bolsa. Ou que nada, mesmo... você ia ficar ilegal lá fazendo. Não, ia porra nenhuma. Eu não. Não tenho cotação pra ficar pintando fugindo de parede, polícia, não. Lá. Esfregando o chão. Migra. Esfregando o chão. Migra. É, olá, que tal? Precisa de algo? Não, não precisa dessas porra, não. Eu ia legalizado, mas eu iria longe dessa merda, dessa favela desse país. Eu odeio o Brasil, cara. Eu odeio o Brasil. Todo dia, quando eu acordo e quando eu vou dormir, os primeiros pensamentos que vem na minha cabeça são: eu odeio o Brasil. Eu odeio o Brasil, eu odeio. Brasil, eu odeio você. Caralho. Cu. É a porra da notícia agora. E outra, já vou falar logo, antes que venha mimimi nos comentários, essa opinião é do Calaveira. E é a opinião dele, velho. Respeite essa opinião. Opinião é que nem cu. Cada um tem o seu, dá quem quer, goza quem pode, velho. Ou cobra dinheiro. Claro. Até o dia clarear. Ai, que vida boa, olerê. Ai, que vida boa, olara. O estandarte do sanatório geral vai passar. Ai, que vida boa, olerê. Ai, que vida boa, olara. O estandarte do sanatório geral vai passar. Vai passar nessa vida. Pintou a internada após pregar seus testículos em praça por essa da Rússia. Ai, velho. Ai, minha cabeça chega tá doendo, velho. Cara, o desgraçado chamado Piotr Pavlensky foi hospitalizado neste domingo depois de pregar seus testículos nos paralelepípedos da Praça Vermelha de Moscou. A ação fez parte da obra de arte titulada Fixação. Ah, velho, essa porra, esses artistas estão pensando o quê, cara? Ah, sério, por que que não deixaram esse pregado lá? É bom que não vai procriar, meu. Pregou o saco lá. Ai, velho, essa aí é um protesto contra o governo do Vladimir Putin no dia da polícia. Completamente nu e com as partes íntimas presas nos paralelepípedos, ficou imóvel por mais de uma hora a olhar para seus testículos, no que classificou como metáfora da apatia, indiferença política e fatalismo da sociedade russa atual. Eu adoro esses títulos, eu amo esses títulos artísticos malucos que o pessoal mas coloca venhamos, nas merdas venhamos que e convenhamos que é mais digno do que dar o cu pra 100 pessoas. Ou, dar o cu em frente, pessoas? Em frente a 100 pessoas. Os órgãos foram fixados com prego marteladas. Em manifesto, o pintor explicou que não é a arbitrariedade dos cargos públicos que priva a sociedade de sua capacidade de agir, mas sua fixação em derrotas e perdas que nos prega cada vez mais com força os paralelepípedos do Kremlin. Caralho. Oh, muito mais foda. Parabéns, parabéns. Palmas pros testículos desse cara. Convertendo as pessoas que, em estátuas que aguardam resignadas seu destino. Em julho de 2012, esse mesmo animal costurou sua própria boca em solidariedade à prisão de... Eu quero ver onde é que ele vai costurar o cu dos integrantes da banda feminina Pussy Riot, presas por cantar contra o presidente Vladimir Putin no principal templo na igreja ortodoxa romana. Onde é que nego escolhe o lugar pra cantar? Isso aí, cara. É, tá, deu a louca nos artistas. Eu acho que ele devia costurar o cu também, como protesto pra alguma coisa. E vem cá, será que ele tipo, pregou só o saco? Ou ele foi no meio do ovinho e foi dando martelada? Eu acho que ele pregou só o saco, assim, naquele vãozinho, entre uma bolinha e outra, fica aquela pelinha. Eu acho que ele pregou ali, tá, gente. Tá bom, meu povo, para. Tá me dando vontade de desmaiar. Ele foi hospital... Lembro que ele foi hospitalizado depois, ou seja, machucou com mesmo. Com certeza. Claro. Né? Agora, filho, pelo menos esse aí não tem mais, né? Eu gostei, ele faz um favor à humanidade, né? Eu gostei da descrição. Procura. Eu gostei da descrição. Do escroto masculino da Melina. Sabe aquele vãozinho que fica entre um ovinho e outro? Tá vendo bem, é uma filho. Fofa. Tomar. Calaveira, calaveira, ela tem que ter a obrigação de saber chupar, né? Saber o que é o que não. Não é falar bonito. Eita! Vai aí as 20 escambar pra putaria. Lá ela vai, ainda, né? Não falou do tamanho do pau do namorado dela? Tô bobo. Vamos ver. Após divórcio, o mexicano vive há 10 anos em Fusca de 1967. Por que que eu tô falando disso, né? Porque o sonho da minha vida sempre foi ter um Fusca preto, pra eu chamar ele de Pérola Negra. Aí, com 83 anos, o mexicano Oscar Almaguer, morador da cidade de Apodeca, vive há 10 anos dentro do seu Fusca, depois de se divorciar da mulher. Foi o que sobrou. É. Mulher ficou com a casa, com dinheiro. Com os filhos. Almaguer mora no veículo desde... 1967, totalmente modificado para atender suas necessidades com poucas peças originais restantes. E trocou tudo. Tem privada, tem cama, tem canto para ele levar as mulheres lá dele. E ele fica sendo feliz e fica tendo que dar a ligação direta no carro. Eu achei super bonitinho, cara. Não, mas tá ajeitadinho dentro do Fusca aqui nas fotinhos, olha. A gente se vira com o que dá, né? E você fica reclamando que não tem 30 mil reais para levar para boate. Eu vou mudar o título da reportagem aqui. Qualquer homem após divórcio vive em Fusca em 1967 a 10 anos. Vai viver numa Belina velha. Porque, meu irmão, uma coisa que é covarde é divórcio, viu? Pela madrugada, cara. Brincadeira, não. O senhor trabalha onde? Ah, eu trabalho de pedreiro. Qual sua renda mensal? 100 reais por ano. Pois o senhor vai ter que pagar de pensão 200 mil reais por mês pra ela. Como? Te vira! E não pague não pra tu ver, tu vai preso. Eu tenho uma pessoa próxima a mim, não foi o Miote, mas eu tenho uma pessoa próxima, falando sério, eu tenho uma pessoa próxima a mim que foi presa por causa disso. É mas sério? Porque vai, é sério, mas é sério, não tô de piada não. A vagabunda da ex-mulher, por isso que eu não confio em mulher. Por isso que eu não confio em mulher. Olha aí, Melinho. Eu não confio. Eu tenho viu? Uma... Não, mas vamos pôr a mulher dele pra escutar isso. Fale não, mas ela, eu já faço isso pra ela. Eu já contei isso pra ela. Eu falei exatamente dessa forma. Aff, Maria, eu deve não ser um dia mulher, muito mulher, feliz. Mulher, deve meu irmão, ser, deve... mulher... Como é que fala? Mulher rejeitada é a pior coisa que existe na face da Terra. É o cão, é o apocalipse. É um dos cavaleiros do apocalipse vindo. É o sexto. Não tem cinco, ela é o sexto. É um friquetão em chamas que lança laser em você. Essa se a pessoa próxima a mim, a ex-mulher dele, ele dava pensão, só que é um trouxa, e não pegava recibo. Aí a ex-mulher, que ele largou já deve ter uns 10 anos, ficou sabendo que a atual mulher conseguiu juntar, depois de 20 anos, levou ela, foi ela e as filhas pra Disney. Ele ficou. E a mulher se enfesou. O que é que ela fez? Ela pegou, entrou na justiça contra esse parente meu, por ele, alegando que ele não pagava pensão há quase 10 anos. Aí ele, sei lá, ele é fudido, ele mora na favela. Aí a justiça virou e falou assim, o senhor tem que pagar 35 mil reais. Ele falou assim, olha, se eu juntar todos os meus bens, até hoje, eu não chego na metade disso. A justiça virou e falou, foda-se, está preso. E prenderam ele. E ele ficou 6 meses preso, porque não tinha dinheiro pra dar pra vagabunda da mulher. E digo mais, mas se ele não saldar a dívida, ele vai ser preso de novo. Eu não acredito nisso, não. Mas mulher, é uma rapariga, viu? Essa daí... Não, Melina, mulher é bicho desgracento. Mulher é bicho foda. Mulher é Melina, foda. Admite logo. Mulher quando é rejeitada, é o cão na terra. Olha, se você um dia quer largar a tua mulher, não largue. Faça com que ela largue você. Tem um amigo meu que diz o seguinte: não namore. Se você namorar, não case. Se você se casar, não se divorcie. Se você se divorciar, mate sua ex-mulher. Isso, e vá preso. Mesma coisa. coisa, velho. Sei não. É, mas pelo menos ela para de sugar seu sangue, né? Cara, puta sua que pariu. A tua mulher, Rodrigo, deve ser uma pessoa muito bem amada. Tu deve chegar todo dia pra ela. Eu falei pra ela, no dia que eu fiquei sabendo dessa história, ela tava do meu lado. Ela apontou o dedo na cara dela e falou assim, ó, eu tô casando contigo, mas eu não confio em ti, viu? Viu, sua rapariga? Viu? É. Mas eu falei pra ela, eu falei, você acha? Eu virei pra ela e botei o dedo na cara dela, falei, você acha? Que você fica me fazendo juro de amor? Eu juro pelo filho da Manoela, eu falei isso pra ela. Falei, tu acha que tu fica aí me dando juros de amor, botando não sei aonde que me ama, que se a gente se separa, tu não vai pestanejar e me botar na cadeia? Capaz, eu quebrava pressão, teu dedo na mesma hora. Mas você vai me botar na hora. E ela ficou parada olhando pra minha cara, porque ela sabe que é verdade. Ei, cara, mas ela deixa eu só que dizer é que minha mãe, quando meu pai, quando eu tinha 2 anos de idade, momento triste, meu pai disse que não... Peraí. Bota a música do Vou Chaves. Vou botar a música do Hulk, vai. Pronto. Quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai, ele abandonou eu e a minha mãe, sabe? Só que aí, a minha mãe ainda tinha meu avô e minha avó, aí a gente ficou morando na casa deles até hoje. Aí, ele nunca deu pensão, não. Ele foi começar a dar agora. E a minha mãe nunca botou ele na justiça, não. Eu não sei se é porque ela é besta. Aí, pronto. É complicado, é. Cada caso é um caso, gente. Às vezes a pessoa realmente tá de sacanagem, mas tem muita gente que não tá, que o cara mesmo que tá de sacanagem, gente. Não tem. Não adianta a gente generalizar, cada caso é um caso, cada família é uma família. É, mas é para isso que precisava ser avaliado, né? E não colocar tudo no mesmo balaio. É. Pra isso porque você o que fizeram com esse advogado meu... bom. Pois é, mas esse parente meu, ele nem dinheiro pra advogado ele tem. Oh, meu Jesus. Ele foi pelo defensor. Entendeu? Agora, que direito um juiz tem de prender uma pessoa dessa, que é pai de família, ele tem outros filhos, de privar ele dos filhos por 6 meses? Mas prende mesmo. Porque ele vai pagar por uma... Na hora, a única coisa que funciona no Brasil, na justiça, é pensão alimentícia. É. É a única coisa. Não, e direito da criança e da adolescente também, viu? Ah, sim. Verdade. Mexa com os anjinhos, não, pra você ver o que acontece. Que as crianças são o futuro do Brasil. Batman, filho do Super-Homem, pega quase 3 anos de cadeia em Singapura. Falando aqui de cadeia... Não dá pra confiar mais em ninguém, né, velho? Nem no Batman, filho do Superman, Supamar. De acordo com o documento de identidade aqui do cidadão. O homem cujo nome significa Batman, filho do Super-Homem, no idioma. É que nós veve tudo aqui junto. Aí registra tudo errado. Foi boa. Nós veve. Ai, caralho. Rodrigo, deixa a menina falar errado. Tu tá sendo preconceituoso. Mas bebe. Vai, falei. Desgrama. No idioma malaio, foi preso por vários crimes, incluindo ter roubado o cartão de seu irmão para realizar saques em caixas eletrônicos. Superman. O cara deve estar falando muito cretinamente isso. Que tem 23 anos e está desempregado, também invadiu o escritório de uma empresa no oeste de Singapura para roubar dinheiro para poder comprar heroína. Batman, que tem seu próprio fã-clube no Facebook. Aí é sacanagem de quem escreveu essa notícia. Tornou-se uma sensação nas redes sociais depois que uma foto de sua identidade com seu nome em comum foi divulgada online. Eu divulgaria... Se eu catasse... Cara, quando eu trabalhava na... Tinha um cara que ele tinha o sobrenome Rosquinha. O RG dele e do pai dele, assim, a gente ampliou numa A3. Colocou assim, sabe? Na entrada da... Do lado de dentro, lógico. E ele ganhava todos os prêmios cretinos. Ah, vamos dar pro Rosquinha. Às vezes o cara nem ligava lá e ganhava. Ai, meu Deus. Só pra gente anunciar o Rosquinha em rede nacional. Muito legal. A rádio pirata lá da Zona Leste. Vai, põe um pi aí pra não tomar processo. Ah, porra nenhuma. Mas eu acho que essa geração que tá vindo agora vai ser a geração que tem mais nomes escrotos do mundo. É, deve ter um... Vai nascer, o que vai nascer de Facebook, som, é. De Rue Rue da Silva Souza. Olha quem falou, né? Olha quem falou. O quê? Não, mas quem tem o nome mais maneiro aqui. O Calvin e eu, a gente tem um acordo que se nascer menina eu escolho o nome e se nascer menino ele escolhe o nome. Aí se nascer menino vai se chamar Link. Link? Link. Link de tipo link para o Link site de Zelda, aqui? Mas é link de sites para qualquer coisa, conexão, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ai, velho, puta que pariu, velho. Falou quem ia se chamar copo de leite. É, cara, mas eu não me chamei. Reclamou, porque ia se chamar copo de leite, né? Pois é. Olha, cara, não faz então, isso comigo. Então, internet, nome torçam, normal. Torçam pra nascer mulher, viu? Porque senão o pobre do menino vai apanhar. Tanto nome normal. É, cara, se você Batman pensar que logo, o Robin, o Robin Williams louco. Botou o nome da filha dele de Zelda por causa do jogo. Pois. Zelda é a avó lá do Família Dinossauros também. Mas Zelda vai lá, né? Link é outra coisa. Batman também, assim, não é uma é, coisa É, igual você ter um filho pra... chamado RL, né? É. Ah, não tem o filho lá do cara que chama Jor-El, Kal-El? Eu queria chamar meu filho de Kal-El, mas minha esposa foi sensata e não deixou. Ah, ainda bem. Ah, não, imagina. Mas Kal-El é foda. Kal-El é foda. Eu também acho, mas não rolou. Não, fui preterido. Aí eu consegui botar o nome do cachorro de Cripto. Já tá valendo, né? Tá bom, vai cachorro, tá beleza. Que o cachorro cara, mas não eu ia fazer tanto bullying no teu filho, velho, se tu tivesse chamado de Kal-El. Velho, mas eu, caralho, eu ia infernizar a vida dele. Velho, que de filha da puta, velho, Kal-El. É, eu tentei, né? Eu sabia que ele ia rolar. Chamou de Clark, pelo menos, porra. A porra, primeira mas Clark opção é golfeado. É viado, ah, tá, Kal-El é muito hétero. É o super Ei, hétero. É um nome foda, assim. Eu acho massa, tem uma sonoridade massa. Mas cara, o menino que é vai porra ser nenhuma, zoado. Que nome, qual é que é o nome do teu namorado aí? Kevin? Calvin. Por causa do Calvin Haroldo também. E essa porra desse teu namorado que recebeu em homenagem a uma tirinha de jornal? É. Ou da Calvin Klein, uma coisa não, mais chique. Não. Tenho certeza que os pais dele batizaram ele por Calvin por causa lá do garotinho curtinho. Nada, foi por causa do De Volta pro Futuro, que tinha lá a Calvin na cueca. Aí a mãe dele lá assistiu. Falou, pô, Calvin, e ficou... Não, mas foi por causa do Calvin Haroldo mesmo. O pai dele era fã. Aí ele botou. E minha próxima filha, em homenagem aos cartunistas, eu vou botar o nome de Laerte. Do Laerte, inclusive, hein? Pelado. Ô, bicho, é aquelas fotos do artístico do Laerte, Brunão. Tu viu isso, velho? Eu vi, mas eu acho melhor nem comentar. Não, vamos comentar. Por favor, cara. Eu não posso deixar passar. O que, que é aquilo, Laerte? Laerte, deixa o Laerte, nu. Cara. Não, velho. Tu tem o limite. O cara virar gay, beleza, pô, massa. O cara virar transexual, beleza, não, foda ele não pra é caralho. Transexual, Calaveira. Ele é o ele quê, continua não? Homem, ele continua com o pipiu e tal. Só que ele se veste de mulher, ele gosta de se vestir então de mulher. Ah, então tá bom. Então o cara virar um travesti pra expor a feminilidade isso. Que ele tem internamente, porra, massa pra caralho. Acho legal. Agora fazer aquelas fotos, todo pimpão, velho. Como quem tá fazendo foto pra garota da praia? Uma velha. Uma senhora de idade. Que tem idade pra ser minha avó. O Led tem uma cara de diretora de escola, velho. Como ele fez aquilo, cara? Ai, meu Deus, Led, velho. Thank you. gente já xingou o Brasil, a gente já chorou, a gente já riu do Laerte, a gente bateu palma pro Laerte. Cara, mas eu acho que a gente não podia... O programa, esse programa, essa coluna do Jurascast, o Jurascombo, ela é pra ser uma coluna galgada no humor. Pra gente colocar as notícias bizarras, pra gente dar risada, descontrair, xingar, rir. Aquilo que a gente não tem liberdade pra falar no Jurascast. Entretanto, eu acho que seria muito pertinente que nós terminássemos esse programa de uma forma um pouco mais diferente. A gente sempre termina programa na putaria. Programa não, a parte das notícias, né? É, a parte da notícia, a parte da notícia. É, a gente sempre termina na putaria, na esculhambação, na sacanagem e tal. Acho muito pertinente a gente terminar de uma forma diferente. Eu acho que até já sei qual é que você vai ler. Um garotinho, sim, uma cidade, pra falar a verdade, me fez ter um pouquinho de esperança, um pouquinho, não tive muita não, mas um pouquinho de voltar a ter um pouquinho de esperança na humanidade. É verdade, cara. A cidade de Los Angeles. Não, São Francisco. Desculpa, a cidade de São Francisco, que inclusive é uma capital, é a capital da moda, né, um monte de coisa lá, desses movimentos pra frente também e tal. Mas São Francisco dessa vez se destacou... Se superou, cara. Se superou pela seguinte notícia. Um garotinho muito simpático, de nome Miles. Eu não tô achando o nome dele aqui. Um garotinho de nome Miles, de 5 anos de idade, tá sofrendo de leucemia, que é um câncer muito agressivo, extremamente doloroso na medula óssea. Ele tá se recuperando, ele tá em fase de remissão. Só que existe... entretanto, existe uma instituição que, na minha opinião, é o último sopro divino de humanidade, deve ser uma das últimas, que se chama Make-A-Wish. Ela já existe há um bom tempo. Ela se propõe a fazer o quê? Ela se propõe a realizar os sonhos de crianças que geralmente estão em estados terminais, câncer, crianças soro positivo, enfim, crianças que se encontram em fase terminal de doenças ou em fase de tratamento, elas tendem a fazer uma homenagem, enfim, tentar realizar o desejo dessa criança por um dia que seja, mas pelo menos dar um dia de felicidade para aquele garotinho ou para aquela garotinha. Nos Estados Unidos, recentemente, nós tivemos o Miles, como eu já falei, e a cidade de São Francisco se mobilizou. E quando eu digo a cidade, eu não estou exagerando, foi toda a cidade. Se mobilizou, os veículos de comunicação, os jornais, a televisão local, até o próprio chefe de polícia. Eles se mobilizaram, foi a cidade inteira, para realizar o sonho do Miles, que era de ser o Batman por um dia. Cara, isso me tocou de um jeito que eu achei muito legal. Cara. Caiu o olho no meu cisco, velho. eu chorei não, Miguel. Eu suei muito pelos olhos, como diz o Coruja. Nossa, velho, eu chorei que igual a criança, cara. Foi muito legal esse grupo aqui. Eu tô olhando o site deles. Nossa. É muito legal, porque o Make-A-Wish é uma organização não governamental, né? Que roda o mundo todo. É. E tem uma versão Brasil. E assim, o que eu acho legal e interessante é que nem todo sonho é tão estrambótico como esse do Miles, né? Ele pediu que ele queria ser o Batman por um dia. E aí, nego falou, bom, vamos usar esse do Miles para divulgar a nossa ação. Aí a gente vai fazer. Aí conseguiram permissão da cidade de São Francisco. Nego se mobilizou em torno da parada. Ele dirigiu um carro junto com um outro Batman, né? O outro cara vestido de Batman ajudou ele a fazer as missões e tal. Ele salvou uma pessoa, bateu no charada, resgatou o mascote do time da cidade. Então, assim, ele teve um dia de bar, recebeu a chave da cidade do prefeito. Né? Pô, muito legal. Muito maneiro. Mas existem outros tipos de sonhos muito mais simples, cara, que estão prontos aí para serem ajudados e tal. Você pode fazer uma doação. Tem 670 sonhos aqui na fila do Make-A-Wish Brasil. E nem todos são muito difíceis, sabe? Por exemplo, teve uma aqui, que é destaque aqui no site da menina aqui, que é sonho de ter uma bicicleta com rodinho e capacete rosa, sabe? A outra tem um sonho de ter um vestido da Cinderela, sacou? Então, assim, nem sempre o sonho é da criança é uma coisa muito complexa, sabe? Pra quem não tem nada... Uma simples bola pode ser a resolução de todos os problemas. Aqui eu tô lendo um pedaço de uma entrevista de um dos responsáveis pelo Make-A-Wish. É, ou, inclusive a tradução é faça um desejo. Aqui conta que o Miles, no final do dia, salvou, como o Brunão disse, e deu porrada no charada e tudo. E tinha uns atores, e tem aí no YouTube, tem na internet fotos mostrando as cenas e tal. Ele é muito legal, ele vestidinho de Batman, ele com a cara toda enfesada, com um ator vestido de Batman do lado dele, a cidade toda mobilizada. E no final do dia, no fim do dia, ele foi, recebeu os cumprimentos do chefe, de verdade, realmente, o chefe de polícia da cidade de São Francisco, que foi dar os parabéns pra ele por ter salvado a cidade e tal. Aí a Sandra, que é uma das responsáveis do Make-A-Wish, conta a historinha aqui, fala assim, essa é uma das histórias do Make-A-Wish, que foi fundada em 80, com uma história muito parecida com a do Miles. Aí eles contam o motivo que foi formada a instituição. Um menininho de Chicago, que se chamava Christopher, de 7 anos, o sonho dele era ser patrulheiro do Arizona por um dia. E eles entraram em contrato, era uma organização pequenininha, eram algumas pessoas, entraram em contato com o chefe dos patrulheiros do estado fizeram o pedido, e ele falou, olha, nem que eu tenha que pagar a passagem desse garoto, mas ele vai vir realizar o sonho dele. O Christopher conseguiu realizar o sonho, entretanto, ele morreu 2 dias depois. E aí deu-se início da Make-A-Wish. É uma vontade, que é uma coisa que a gente vê e que a gente quase que volta a querer acreditar na humanidade de novo, né? Entre reis de camarote, entre babaquice de YouTube, retardamento de Facebook. Entre idiotas querendo fazer performance sexual de como de arte. E prender o saco no paralelepípedo. Prender o saco no paralelepípedo. Entre tantas coisas babacas, idiotas e cretinas que tem no mundo hoje, a gente acaba se deparando com um novo fôlego na crença à humanidade com uma notícia dessa. Fica também a dica, pra quem joga World of Warcraft, eu não sei se já foi lançado ou se vai ser lançado na próxima expansão. A Blizzard vai colocar um mascotezinho que você paga com dinheiro real, e o mascotezinho vai pro teu personagem, ele fica lá brincando com você. É uma montaria, é um dragão. E toda a renda vai ser redirecionada pro Make-A-Wish. Oh, que legal. Então, pois é. Então, pra você que gosta do game e que acha que foi tocado pela história, vai lá e dá uma força, porque vale muito a pena. Acho que é 10 ou 20 dólares, tá em torno de 40 reais. Mas o dinheiro ele é todo revertido pra fundação. Pra quem ficou curioso, o Make-A-Wish, o site deles é o Make-A-Wish, que é M-A-K-E-A Wish, que é wish.org.br. Ele também tem a sua versão em português, como o Brunão falou, e você pode entrar em contato com eles, doação. Acho que nessa hora seria muito pertinente que você também fizesse um ato de caridade para outra pessoa, que não seja o seu próprio umbigo. E outra coisa, você pode fazer essas doações sem que seja por dinheiro. Entra em contato com a instituição, vê o que eles precisam. Essas instituições geralmente precisam mais de pessoas do que de dinheiro, por incrível que pareça. Porque precisa de pessoas para visitar o hospital, para realizar as coisas, enfim, tal, toda a parte administrativa. Então, muitas vezes, esses lugares, eles precisam de pessoas que se envolvam. Ou até mesmo dentro da sua comunidade sempre existe, tipo, asilo de velhinhos ou orfanato. Toda vida que eu posso, no dia dos avós, que é porque eu realmente gosto muito dos velhinhos, aí eu faço um bolo pra entregar lá pra um asilo de velhinhos que tem aqui. É uma coisa simples, né? É só um toque, meu povo, que não custa nada. Aí eu vou, passo uma tarde, fico conversando, escutando as melhores histórias do mundo, caio nas gargalhadas todas, e é ótimo. E eles se sentem muito amados, porque tem gente lá que a família nem dá valor. Choradeira, e vamos para os e-mails. É isso aí, para mandar e-mail para o JurassicCast, como é que a gente faz? JurassicCast@gmail.com. Ou então você pode entrar lá no site e mandar pelos contatos. Exatamente, entra lá em contatos e manda. E outras formas de entrar em contato com a gente é pelas redes sociais, né? Exatamente, no @JurassicCast pelo nosso Twitter ou no facebook.com/JurassicCast, que é a página oficial do JurassicCast. Exatamente, sem nunca esquecer também que temos nosso canal no YouTube, youtube.com/JurassicCast, onde temos lá todos os nossos vídeos. Tem a cozinha do Tchaka, tem o Tá Na Hora do Tchaka, tem as entrevistas que às vezes a gente rola aí, não consegue fazer de alguma cabine de filme brasileiro, principalmente, né, ainda. Mas quem sabe um dia, né, Calaveira, vamos fazer de artistas internationals. É, tudo temos, é possível. É, tudo é possível, né, make a wish. E também vamos, temos também as dicas do Brunão, temos também as dicas de sedução do Miotti, em breve teremos nossa atração de games. E, enfim, é isso. youtube.com/JurassicCast. Se inscreve no canal, ajuda nós. É, eu vou ler o primeiro e-mail aqui. É uma pessoa que pediu para não ler os dados de cidade ou nome da empresa onde ele falou aqui. Então, é o João da Silva, é estudante universitário, X anos... Ele tá falando a respeito daquela última vez que nós falamos sobre o PlayStation 4. Isso. Cara, trabalhei um tempo na maior rede de varejo do bairro do Salgado, a Tananana. Larguei mão quando cheguei ao ponto de começar a receber mercadoria e conferir a nota. Isso ele tá se referindo ao preço do PlayStation 4 que a gente reclamou no último Jurassic Combo, né? Ele falou que o faturamento bruto do Xbox 360, quando ele estava lá nessa loja, era R$70. E a pior porcentagem era da Nintendo era da Nintendo. O PlayStation, a fatura, vamos bem, quase R$120 bruto. Um jogo, pelo que ele se lembra, era o Dishonored, que custou para jogar R$157, que não vendia. É o filho da puta, também não sabe escrever, desgraçado. E o gerente, que é meu amigo, pedia pra mim tentar fazer... Tarzan! É do Salgado mesmo, eu sei. Pedia pra mim tentar fazer ele desencalhar, porque olha, se ele... Olha a indústria de games no Brasil. Velho. Porque se ele baixasse o preço, seria prejuízo. Talvez as grandes lojas... Saraiva, Americanas e Marino consiga faturar realmente bem em cima junto desses produtos, mas não culpe os lojistas, e sim nós da Tananã. Não pretendemos vender o PS4 a esse preço. O dono já falou pra mim que não vai expor o aparelho e só vai ter dois em estoque para as quatro jogas e quem quiser encomende. A minha comissão na época era 0,5%. Acredite que a administração do shopping uma vez veio à loja parabenizar a gente. Tudo junto. Que era uma das lojas de maior faturamento. Porque será, né? Ô, 53 anos, João da Silva. Eu diria pra você, cara, estude, velho. Estude mesmo, estude bastante. Porque universitário falando me tentar fazer foi foda, velho. Não, mas gente, eu entendo. Dessa vez eu vou aliviar, porque isso aqui é aquele tipo de e-mail que você manda no meio do ônibus. É, tipo isso, era isso que eu ia pensar mesmo. Né? Não, cara. Não, peraí, não é assim não. Aí ele vai e manda lá. Escutou, não, bateu a revolta, começou a escrever isso. E pronto. Não, revolta não, porque ele tava até muito tranquilo. Ele só tava explicando a situação do lojista brasileiro. Olá, Jurássico, sou o Marcos Gomes, professor de física, morador do DF, 29 anos. Ouço vocês há um tempo, um ano, mas não mandei meu feedback ainda. Pois bem, venho por aqui dizer que curto muito o vosso trabalho. Viu, tá todo repiscado. Pra terem uma ideia, eu ouvi até o Elo Perdido do Dr. Who, que não me interessava. E digo que me interessei em ver alguns episódios. O do Kunta foi épico. Kunta, foi sim. Que é um episódio, que foi o um episódio do Príncipe de Nova York. Muito foda. O Jurassic Cast é um dos podcasts que influenciaram a mim e meus amigos para criar nosso próprio programa na net. Temos 4 meses de calango, atômico. Falem o nome se quiserem, senão não tem problema. Aí já falei. Não temos um formato definido de podcast ainda, mas estamos no caminho. Os programas sobre rock são fodas também. As meninas, a Mel e a Yaya isso quem tá falando sou eu, ele bota meio Elina e Yasmin, fizeram muito bem o Jurassic Cast. Acho o Calaveiro roxo mais porra louca da podosfera. Cara, pra falar a verdade, não sou não, mas enfim. Brunão é muito articulado e preciso, isso é foda. Miote é o rabugento, bacana. E o Coruja é isso. É ótimo a definição do Coruja. Coruja é isso. É isso aí. E ainda cozinha pra caralho, cara. Cozinha mesmo. Vocês estão no meu feed são referência pra mim. Torço por todos vocês. Ô, meu querido, muito obrigado. PS, eu sou um dos gêmeos que foram ao evento de lançamento do Homem de Aço no Casa Parque. O meu irmão é o negão que deixou Yasmin com medo, lembro? Esse lembro! Pensei que aquele negão ia dar uma surra de piroca na Yasmin. Eu lembro. O negão pegou Yasmin e falou, vou embora! Ai, obrigado, Marcos. Felicidades e sucesso aí no programa de vocês e bem-vindo ao inferno, meu querido. Que é difícil produzir essa mídia, viu? Tá que pariu, não é fácil não. Mas é gostoso. Olá, Jurássicos. Me chamo Leon, tenho 20 anos, moro em Burlington, estado de Washington, Estados Unidos. E sou estudante pseudo-escritor. Venho aqui agradecer pelo podcast de Um Príncipe em Nova York e dizer que tem uma história sobre o Soul Glow. Na verdade, é uma história que meu pai conta. Ele jogou basquete na universidade e teve um jogo em que o time adversário tinha um jogador que estava com tanto Soul Glow no cabelo que o juiz teve que paralisar a partida porque a bola de basquete acabou ficando oleosa, tipo a cena do pessoal no sofá. Passei aqui só para dizer isso mesmo. Continuem alegrando, relembrando e apresentando grandes obras do cinema mundial. Ele acrescenta aqui que o Brunão se compara ao Eduardo Spohr no quesito simpatia com os ouvintes que falam com ele nas redes sociais. Que o Brunão ainda tá. É, pois é, exato. Quem quiser me procurar no Twitter. Só é, não, no, no arroba JurassicCast o Brunão tem acesso e ele tá lá. É isso aí. Queria agradecer ao Leon Jones pela história, foi divertido. E, cara... E eu quero uma foto da sua identidade, que eu duvido que seu nome seja esse. Não, parece o gato falando Leon Jones. Leon Jones. Leon Jones. É all down piano. É ótimo. Olá pessoal, JurassicCast, tudo bem? Meu nome é Daniel, tenho 25 anos e sou programador. Gostaria de dizer que adoro o programa de vocês e espero que o site cresça cada vez mais. Mas ao ouvir o programa sobre o Iluminado, vi o Brunão falar para não comprar na Etna. Isso me preocupou bastante, já que eu ia comprar um jogo de sofás lá no final de semana para uma pequena fortuna. Gostaria de saber do Brunão qual foi a experiência negativa que fez ele não recomendar a Etna, já que isso pode acabar me poupando dinheiro e dor de cabeça. É, eu entrei em contato com o Daniel pessoalmente e falei pra ele não comprar nada na Etna, porque a Etna é um bando de picareta que não consegue entregar nada do que vende. E recomendo e vou recomendar até o final dos meus dias que você não compre nunca nada nessa porcaria dessa loja, a não ser que eles tenham pra pronta entrega. Se ele falar que não tem pra pronta entrega, saia de lá e fuja de lá como o diabo foge da cruz. Como eu estou com ódio da Etna, eu diria para não comprar absolutamente nada nesta loja e fazer propaganda contra, tá? E se um dia a Etna quiser me patrocinar, eu vou mandar ela para o inferno. É isso. Eu não, eu me vendo. Eu vou falar que ela entrega bem, que vai cumprir os prazos, não tô nem aí. Pois é, eu não. Pronto, vamos aproveitar. Não, mas eu acho muito pertinente. Cara, tem uma coisa que é uma coisa curiosa no Brasil. Olha eu falando mal do Brasil de novo. Mas é loja de material de construção, desculpa, é loja de fornecimento de móvel e marceneiro. São duas coisas, velho, que eles viram e falam assim, o prazo é 20, agora qual que você quer? O prazo real ou o prazo que eu dou pra você? Porque é impressionante, eles falam, parece que é de propósito, parece que o negócio fica pronto e falou assim, cara, conseguimos entregar no prazo, como assim? Não, deixa atrasar uns duas semanas aí. Parece que estão te fazendo favor, velho. Sim, exatamente isso. Você eu também paga tive caro pra eles te fazerem um favor, que é não te entregar o negócio. Não dura um ano. Não dura um ano essas merdas, esses móveis. Pois é, enfim. Não caia nessa como eu caí, tá? Etna, não compre lá. E se alguém da Etna quiser entrar em contato comigo, estou à disposição para esculachar você também. A não ser que você chegue com uma boa proposta e o Brunão vai se vender como uma putinha que ele é. Não, eu vou encaminhar para o Calaveiro. Uai, filho, se eles vieram e falar assim, te ofereço um sofá novo para você ficar cá, para você calar a boca, nunca mais abra a boca aqui na Etna. Eu passo para você, eu não vou me calar, nunca mais. Ah, eu não, eu me vendo. Não tô nem aí. Que propaganda legal. Vai ser o Calaveira falando, ah, a Etna é show e o Brunão. Não, não é. Não, é sim, é foda pra caralho. O Brunão não é. Aí o Brunão lá atrás, assim, tipo, ele se vende. Tô nem aí, cara. Você tá igualzinho o menino lá que dá performance artística daqui a pouco, cara. Vai falar que é... Ai, arte. Não, não falando que eu vou dar o cu, não falando que eu vou dar o sofá. Ah, mas se alguém te dá um sofá, um joguinho de mesa, tu pensa duas vezes. Uma mesinha de centro, aí começa a crescer o olho. I got me a Chrysler and it's about 20, so hurry up. E amigos do Jurassicast, me chamo Douglas Costa e faço parte de um grupo de amigos que falam sobre games no Passa o Controle. Sou carioca, tenho 22 anos e vim dar os parabéns. Conheço o podcast de vocês tem uns 3 meses e curto muito. Yay! Escutei mais da metade até aqui, porém às vezes é complicado de encontrar pelo título qual filme é abordado. Mas é um do charme, né? Daí é preciso ver... Essa é a graça. Daí é preciso ver a legenda do cast e tal. A minha dúvida é, vocês já abordaram o filme A Ilha do Medo com direção do Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo? Se não, eu gostaria de fazer esse pedido. Fale sobre ele, pois é um filme que eu acho incrível, entre os de Scorsese. Desde já agradeço a vocês, primeiramente pelo trabalho e também pela, ou não, leitura deste e-mail. Forte abraço. Quem sabe um dia falemos sobre A Ilha do Medo, mas antes temos que falar de vários outros do Scorsese, né? Que estão na fila aí, como, por exemplo, Touro Indomável, como, por exemplo, Os Bons Companheiros, como, sim, por exemplo, Cassino, né? Outros filmes, Taxi Driver, né? Uhum. Precisamos falar de uns filmes mais clássicos do que esse até chegar na Ilha do Medo. Mas o Jurassic Cast, como não tem data pra acabar, né? Quem sabe... Até em breve, a próxima briga. Quem sabe um dia. Cassino, que é conhecido também como o início dos Globetrotters. O basquetinho, exatamente. Exatamente. Basquetinho é o que há. Joe Pesci tava basqueteiro, né, velho? Tava maluco, né, velho? Ai, meu Deus do céu. Como sempre. Internéticos, quero... é isso. Não, que eu quero aproveitar que estamos falando de pedidos. Tem um pedido a fazer. Ah, achei que era aproveitar que estamos falando de basquetinho. É, eu vou distribuir. Tem um basquetinho a fazer. Fala. Vamos fazer o Cabo do Medo. Cabo do Medo é show, hein? Olha aí, mandou bem, hein? É, sim. Porra, mandou, cara, bem. Preciso falar. Cara, eu acho esse filme chato. Um ah, saco, você que é chato. Não é não, cara. Esse Bruno, filme é bom eu pra falei caralho. Com o Leonardo outro dia, eu falei, Leonardo, do Cabo do Medo, Leonardo, chato pra caralho esse filme. Não, vocês são dois idiotas mesmo. Ah, sempre somos. Cara, o Cabo do Medo é o único filme que tem o Nick Nolte que eu consigo aguentar, velho. É, e ele estraga o filme, né? Ele pois que é. Pode o filme, mas é muito bom. Mas o Robert De Niro tá foda nesse filme, cara. Eu acho que a gente devia falar, ia render um programa muito bom. E assim, com certeza. Vamos fazê-lo. 2015. Não. O céu só é o limite. Só convenceu o Leonardo. O céu é o limite. É de 5 mil pra, até o infinito. Então é isso, internéticos, gritarias e raivas e rage, nerd rage à parte, nós ficamos por aqui, crianças se despeçam e até o próximo Jurassic Combo. Falou galera, não se esqueça, a 14 de dezembro estaremos em São Paulo, o evento Sampa RPG, estaremos lá fazendo uma bagunça legal, vá nos encontrar lá. Levem presentes e ilustrações. Levem coisas para também a gente dar autógrafo se quiser, né? Isso, camiseta, exatamente. Caneca. Vamos estar lá. Se comprar a caneca do Jurassic Cast e levar lá, eu dou um beijinho na caneca. Eita! Na caneca? Não, assim, puta que pariu, Melina, que fabrica. Marcadinho assim. Que casa solta. Na caneca, vai ficar regulando esses beijos dela aí, bicho. Não é? Tá se achando a Xuxa. Você acha que qualquer sofá leva? Não sou o Calaveira mesmo. Pois eu é. Okay. E dia 22 de novembro foi o meu aniversário. Eu aceito presentes até 22 de novembro do próximo ano. Beleza? Isso aí tem qualidade de ano. É, podendo ser renovado. Aqui eu tô mentindo, Brunão. Brunão? Não posso falar agora que o desgraçado meu cachorro tá latindo. Ah, então espera aí, tá bom. Dá um biscoito pra ele. Eu também fico só policiando aqui. Quando começa o primeiro... aí eu boto no mudo. Que sucesso! Cala a boca! Watching, waiting, coming. Não, mas é, dá pra falar que mulher realmente tem que ser bem comida mesmo, senão o país não vai pra frente. Então fodeu. Porque, eu acho que o Brasil tá assim, a pobre da Dilma. Não deve levar uma rolada há anos. Mas ela Dilma. Nem gosta de Dilma. É, a Dilma, o negócio da Dilma é esse aqui. Pera aí. Ai. Mano, que... Ah, tá bom. O negócio da Dilma é Maria Gadu. É, o Brasil é um país lindo, geograficamente falando. Agora essa desgraça desse povo maldito brasileiro, essa porra é que destrói esse lugar. Porque eu tô na merda por causa deles. Ah, tomar no cu. Cambada de petista. Valeu, tá, véio, mas me cruza um petista na frente amanhã. Eu tô doido, que vai ser boliche. Você é petista e vai estar no evento? Nossa senhora. Eu vou deixar isso tudo, Calaveira. Ah, vou vai deixar, ter, mas eu quero que deixe. Esse teu ataque de alborguete aí, eu vou deixar. Não, velho, mas chega, assim, Bruno. Eu fico desgraçado da minha cabeça. Já vou avisando. Se começar com a putaria de ficar... O gigante acordou. Aí agora a coisa anda. Eu vou pra São Paulo. Vou alugar uma betoneira. Eu vou sair atropelando essa cambada de virgem. Tudinho lá na Avenida Paulista. Pra aprender a virar porra, homem. Lá, tem gigante que acordou ser aqui, puta, porra. Pariu. Faz aí, caralho. Não, mas no tem protesto... Tem que vir até aqui pra fazer esse cacete. Porque esses inferninhos desses protestos fazer... começam aí. Tem que fazer, entendeu? Aqui pra eu ficar presa 10 horas no trânsito, porra. Faz essa aí, cambada, caralho, de hipster viado que fica fazendo... Fica fazendo coisa performática do cu. Aí vão lá, vão na Paulista. Aí expande pro Brasil. Porque tudo que vem São Paulo, né? Meu Deus, é São Paulo. São Paulo fez. Ah, toma. Essa parte eu vou cortar. Mas o resto eu vou deixar tudo. Ficou engraçado. Mas eu vou deixar mesmo. Ah, se foder esse país. Eu odeio o Brasil. Meu Deus. Eu odeio o Brasil. Vocês não têm noção do quanto eu odeio o Brasil. A única coisa que ficou mais clara do que a água nesse programa é isso. Tudo isso é por causa do PlayStation. É. Só falta eles lançarem o DVD ou enterro, pô. Ah, esse não vai sair, não. Ah, mas isso aí, pelo amor de Deus, também, né? Também... Não sei, hoje tem São Loucos. Esse tem na internet, é só entrar aí e procurar o enterro do Graham Chapman, que eles fazem. O John Cleese faz o melhor discurso de enterro de todos os tempos. Que é inclusive o discurso que eu farei no enterro do Miotti. Isso, daqui é verdade. Uns 200 anos, quando ele morrer. O Matusalém. Mas vocês viram, tipo, uma entrevista recente deles, acho que foi em 2008, que eles foram para um programa na TV britânica, né? E aí foram os cinco vivos, né? O Graham Chapman já faleceu, né? E aí eles levaram uma urna dizendo que eram as cinzas do Graham Chapman, né, velho? E aí, no meio da conversa, velho, tem no YouTube esse vídeo até, no meio da conversa, o Terry Jones, ele sem querer, ele tipo esbarra assim na urna do Graham Chapman, aí derruba a urna, quebra a urna. Aí ele, todo mundo fica assim, oh, meu Deus do céu, aí vem o Michael Palin, né, velho? E pega tipo um aspirador de pó e tira as urnas do tapete. Acho que eu já vi isso aí. Resumindo, então, o Brunão sou eu e o Calaveira é o Hugo Soares, então, né? Isso, exato. Porque o Hugo odeia Monty Python, cara. Antes da gravação eu tava falando com o Brunão, né? Porque o Hugo, ele não gosta tipo de série inglesa, porque não tem risada, sabe, de fundo. Ele paga uma série ser boa pra ele, tem que ter risada de fundo. É pra ajudar ele a rir, né? É pra ensinar ele a hora que ele tem que rir. Porque se não tem risada, ele não ri, aí ele, pô, então não tem graça. A série preferida do Hugo é Two and a Half Men, cara. Não, mas fala pra ele que o Flying Circus tem claque, tem claque. Eu já falei pra ele, ele disse, tentei assistir, não gostei, não, achei muito ruim. Uma bosta. Quem gosta disso é um viado. Eu tenho uma camisa que eu comprei numa loja gringa, né, velho, que é o Gandalf de frente pro Cavaleiro Negro, e o nome da camisa é Impasse, porque ninguém pode passar, né? O Cavaleiro Negro fica, inclusive, ele fala assim, you shall not pass, com a vozinha assim. Na verdade, o Cavaleiro Negro, ele parece muito mais um inimigo do Jiraiya. Parece, lembra muito aquele barão supositório lá.